Olá, pessoas! Hoje estamos aqui com mais uma sessão Recadinhos do Coração. Aquela sessão que a gente já sabe, né? A melhor sessão desse podcast, onde lemos os seus comentários, o que vocês acharam do episódio, que a gente vai comentar no podcast. E hoje comigo eu tenho o... Gustavo França. Boa noite, pessoal. Tudo certo? O Gustavo, que primeira vez na sessão de Recadinhos do Coração. Vocês conhecem o Gustavo dos nossos podcasts. É quase um membro oficial do Universo Ru. Ele tá lá sempre que a gente precisa e tá sempre aqui participando dos podcasts. Muito obrigada por me ajudar hoje, Gustavo. Seja bem-vindo. Então, hoje eu deixei lá no nosso Facebook um post pedindo pra você, caro ouvinte, pessoa bonita que nos segue lá no Facebook. Eu falei, diz aí, o que você achou de Extremes? E várias pessoas comentaram. Eu vou começar lendo aqui o comentário da Gênesis Lima. Comenta o seguinte: primeiramente, Missy Rainha, o resto nadinha. Então, sobre a Tardes não traduzir italiano do Papa, era porque era uma simulação ou foi um furo? Aí tivemos alguns replies perguntando, talvez tenha sido algum furo de roteiro, ou talvez era porque era uma... Peraí, antes de comentar isso, vocês têm que saber que tem spoilers a partir de agora neste podcast. Tanto agora nos recados, como no nosso podcast. Nosso podcast é cheio de spoilers. Então, antes de eu terminar de ler esse comentário, eu sempre me esqueço de falar isso. Então, se você gosta de spoilers, continue daqui pra frente. Se você não gosta, primeiro assista o episódio, depois volte aqui para nos ouvir. Então, deixa eu só deixar isso claro. Bom, continuando. Aí, o Guilherme Aguiar respondeu assim: acho que foi um furo que pode ser justificado pela simulação. Ha, ha, ha. Aí, o Elden Contente comentou que talvez seja o mesmo motivo do latim na quarta temporada não ter sido traduzido. É o que ele acha. E você, Gustavo, o que, que você acha? Por que, que não traduziu? Depois que eu vi os comentários, eu fiquei pensando. Tipo, a minha esperança é que seja porque foi uma simulação. Porque... ou só... eu não sei. Eu acho que a explicação foi porque vai ser uma simulação. Porque a TARDIS traduz tudo, tecnicamente. É... então, eu acho que era porque era uma simulação também, mas isso não fez diferença. Eu achei muito engraçado o cara falando italiano lá no meio do episódio. Foi bem engraçadinho, principalmente a hora que ele entra no quarto na cozinha da Bill, falando todo italiano, não sei o que lá, Doctor, por que que você... eu achei que ia estar no Vaticano, o que que eu tô fazendo aqui na cozinha com essas duas meninas, e sai discutindo com o Doctor. Foi bem legal. Eu achei bem legal também que eles não traduziram, porque deu uma carga diferente pra, do que tá acontecendo mesmo. De repente uma pessoa chega falando outra língua na minha casa, e aí? É, isso aí. Bom, durante o podcast provavelmente vamos discutir bastante isso, então aguarde só um pouquinho. Vai. Já o Daniel Viana, ele não gostou muito do episódio. Ele disse: achei meio sem graça e previsível isso no cofre. Tinha esperanças de ser o Valeyard. Então, Daniel. Eu também achava que seria outra coisa, mas tá valendo, a gente ainda pode ser surpreendido pelo Mofá, então vamos esperar pra ver o que, que ele vai fazer nas próximas partes. O que, que você achou, Jess? Eu achava que era o Master. Eu achei que era o Master, o Pedro achou que era o Master, o Léo achava que era o Master. No final, era o Master, só que não o do John Sim, é a Missy. Né? Era uma coisa que todo mundo já meio que esperava, né? Tipo, meio que... achava que ia ser o Master e a Missy. Já tava meio previsível, não sei. Tipo então... que temporada foi? Na oitava? Que apareceu a Missy e ninguém falava quem era a Missy. Ninguém falava não, tipo... ficou aquele suspense pra saber quem é a Missy, mas todo mundo já tinha adivinhado ou juntado os pontos e falado que era a versão feminina do Master. É, eu esperava que fosse alguém outra pessoa, mas eu gostei da explicação, porque como a Missy foi parar lá e por que ela tá lá, foi bem engraçado, foi bem engraçadinha, não. Fez sentido pro episódio. É, e foi tocante. Sim, foi uma coisa bonita. O Mofá estava no seu momento mais Mofá nessa temporada, este episódio. Sim. Bom, o do Bernardo Veronese Rangel, ele diz o seguinte: amém! Um episódio bom nessa temporada. Migo, onde você tava quando você assistiu The Pilot? onde você tava quando você assistiu Oxygen? Eu não vou, não, todo mundo tem direito de estar errado, né, Gustavo? Não é? Todo mundo tem direito de estar errado. Brincadeira, e, Bernardo. E já a Ana Lúcia Luthier, eu não sei falar o nome dela, que é uma expert em Vaticano, não sei, disse, o Papa não falar inglês é um furo mesmo. Todos os papas têm treinos em várias línguas. Inglês é quase obrigatório. Eu não sabia disso. Pra mim eles só falavam, tipo... Olha, pra mim eles só falavam italiano, porque, né? Sim, tipo, né? Italiano, latim e a língua mãe deles. Não sabia disso. Eu também não. Bom, eu sabia que ele fala... Inglês é óbvio, né? Porque todo mundo tem que falar inglês. Mas ele falou inglês em umas partes. Principalmente no comecinho do episódio. Talvez na parte que ainda não era simulação. Talvez, será que não era simulação? É. Ele falou um pouquinho de inglês. Mas eu acho que, igual a gente já comentou, acho que o negócio dele não falar inglês é mais pelo fator cômico mesmo. Sim, pra uma ambientação, tipo, só pra falar, tá, a gente é o Papa é do Vaticano, o Vaticano eles falam italiano, vamos deixar isso mais italiano possível, sem ter que usar as mãos. Eu vou ler o comentário da Mariana Rodrigues. Achei um episódio bem mind-blowing e ficou muita coisa sem explicação. Mas, como é o Mofá, vamos ter que esperar para ver como desenrola. Capaldi, como sempre, excelente. Arrasou interpretando uma personagem cega. Vimos ainda mais de Matt Lucas e estou cada vez mais gostando do Nardol. Para concluir, Missy no cofre foi meio sem graça. Mas o que me deixou mais curioso ainda é em que circunstância o John Sim vai aparecer? Bum! Eu acho que esse vai ser o mistério agora. Sim. Como o John Sim vai aparecer? Sim, como é que eles vão ligar os dois pontos da história? Sim, será que ele vai aparecer quando a Miss estiver regenerando? Se a Miss for regenerar? E aí, será que ele vai ficar o mistério, né? Aí até o Samuel Barbosa comentou assim, fica o questionamento, tudo leva a crer que é a Miss mesmo que tá no cofre. É ela que tá no cofre. O Doctor falou, amigo, onde você tava? E ele acha que ainda não é a Missy no cofre. Mas ficou, pra mim ficou bem claro que é ela no cofre e ela lá. Mas vamos esperar pra ver onde o John Sim vai aparecer. Ah, como é que ela chama? A atriz que faz a Missy, ela... A gente sabe se ela vai ficar ou não pra próxima temporada. Porque eu acho que em algum lugar que ela ia... alguém disse que ela ia sair, depois ela disse que ia ficar... Tá nesse dilema, né? Porque a Radio Time, se não me engano, publicou que ela ia sair, blá, blá, blá, junto com o Capaldi, junto com o Mofá. Mas ela foi no Twitter e falou assim, não acreditem em tudo que vocês leem. Daí, e aí, agora? Em quem acreditar, né? Daí ninguém sabe o que vai acontecer. Isso, ninguém sabe. Fica mais um mistério. Vamos agora pro comentário do Fernando Rafael Santos, que ele gostou bastante. Ele disse... Que episódio fantástico, sensacional. Esse sim foi um momento que me orgulho de ser fã de Doctor Who, cheio de mistérios e laços que se desamarram, mostrando mais e mais da trama aos poucos. Estou ansioso pelo próximo. Moffat encerrando seu ciclo com ótimos trabalhos. Esperamos que sim. Sempre defendi e, apesar de querer novidades, também quero que ele encerre os trabalhos em alta performance. Muito bem, eu acho que eu compartilho da opinião do Fernando. Eu gostei bastante do episódio, eu achei que nos outros episódios até agora tava me faltando alguma coisa. E acho que nesse episódio, finalmente, eu consegui o que eu queria. Quero cliffhanger, não sei. Vamos aguardar, mas é isso aí. Guilherme Aguiar, que diz o seguinte, uma coisa que eu reparei que fez eu pensar é, ué, será que é um fake episódio? Foi a transição da abertura meio chiada. Nossa, eu não ouvi isso. Isso que eu assisti duas vezes com fone de ouvido, hein? Tô ficando surda mesmo. A única vez que eu lembro de ter algo diferente assim na abertura foi no episódio da temporada passada, que no fim não era real também. Que episódio? Que não era não real? Lembro, não. Não lembro. Mas tudo bem. Guilherme, comenta aí que episódio que é, porque a gente não lembra. Ele continua. Fiquei feliz com estar certo sem querer. Acho que no fim vai ser um red herring. E o próprio Doc vai ficar... E o próprio Doctor vai ficar surpreso quando abrir o cofre e não estar a Missy lá. Afinal de contas, a Pandórica era pro Doctor e quem tava lá era a Amy, né? É, porque a Amy estava na circunstância que ela tava morrendo e tudo mais. Daí a Pandórica serviu pra deixar ela lá se recuperando. Vamos ver. Eu realmente acho que é a Miss que tá lá. Só se o Mofá trollar muito, muita gente pra não ser ela lá dentro do cofre. Sim. Que convenhamos, é uma das especialidades do Mofá, né? Trollar os fãs. Tá, agora vamos pro melhor comentário que eu achei aqui, que é o do Matheus, Iron Maiden Rock'n'Roll. Bem, primeiramente, em minha opinião, eu não assisti ainda porque tô esperando juntar uns EPs. Beleza, Matheus. Assim que você assistir, comenta e dizendo o que você achou, o que você não achou. Mas eu recomendo assistir logo, porque estão muito bons. Assista logo, tá muito legal, Matheus, essa temporada. Ao contrário do que os haters estão dizendo. Opa, foi mal. Comentário do Sérgio Domingues. Ele fala assim: Here be spoilers. A Tarde se recusando a traduzir o Papa, ou talvez até deliberadamente traduzindo ao contrário, pois é bem provável um Papa não saber a língua internacional de sua época. E a maneira como o Doctor recebe a visita do Bispo... Do Bispo não, do Papa. São bem relevantes, principalmente considerando que a série é britânica. É um pouco frustrante saber no fim que tudo não passou de um mundo virtual, mas ainda assim foi um episódio memorável e deixa uma expectativa bem grande para o próximo episódio. A Bill está fingindo que não percebeu a cegueira dele, ou então estão errando bastante na personagem. Ela sacou na hora que o Doctor ia apagar a memória dela, mas agora não percebe que ele ainda está cego? Os óculos sônicos, o andar duro, o olhar fora de lugar, Nardou descrevendo o ambiente para ele, ou será que ele está usando algum perception filter, algum filtro de percepção? Por mais antigo e batido que seja o conceito, um mundo virtual cujas criaturas se rebelam e afetam o mundo real ainda é algo bem problemático e é aparentemente quase impossível de implementar sem furos. Neste caso, o grande furo é: o mundo virtual foi criado para conhecer melhor o real e preparar uma invasão. Mas para criar esse mundo virtual com tamanha perfeição, eles precisariam conhecer o mundo real de maneira extremamente perfeita, o que basicamente eliminaria a necessidade de criar um mundo virtual. E se a simulação é tão perfeita, como pode uma rotina básica de software como geração de números aleatórios ser tão mal implementada? Mas, problema à parte, acho que esse foi um daqueles para entrar logo de cara no hall dos clássicos. Aí o Leander Ezeman, acho que é assim, respondeu para o Sérgio. Ele falou assim: sobre a realidade simulada, eu acho que que os aliens queriam era treinar, ou seja, eles conhecem sim a realidade o bastante para criar uma duplicata perfeita. Mas na simulação eles podem interferir à vontade, testar várias estratégias. Eu acho que é isso aí mesmo, que não acho que não foi um furo, não. Eles devem ter algum negócio para escanear o mundo e fazer uma cópia igual virtual. Porque como você acha que um satélite mapeia o nosso planeta, né? Ele não vai descer aqui na Terra e ficar andando. Só o Google tem o carro dele lá pra ficar fazendo Google Maps. Mas eu acho que eles devem ter algum sistema de escanear e falar: vamos criar um negócio igual, virtual. E como o Leander falou, eles ficam testando várias coisas até ver que de um jeito vai dar certo. É o que eu acho. Eu também acho que eles vão ficar testando até achar uma falha. Ou tipo, algum jeito de conquistar a humanidade. De conquistar o planeta Terra. Comentário da Adriana Mark Schaffer. Ela disse: muito bom, melhor dessa temporada. Este é o primeiro EP de um arco de 3 episódios, né? Muita coisa vai rolar. Ainda tô achando que não é míssil no cofre. Então, Adriana, a gente tá com muitas expectativas pra ver o que vai rolar nos próximos 2 episódios. E tá meio dividido. Quem acha que vai ser míssil no cofre, quem não acha, a gente tá esperando pra ver o que vai rolar. É isso. É isso aí, comecem as apostas. Será que é a Missy? Será que não é? É isso aí, gente. E tem o comentário do Gabriel Libarino. Gabriel, sempre estou trocando ideia com ele lá no Twitter. Gabriel, gente boa pra caramba. A gente sempre tem umas teorias lá no Twitter. Ele falou assim: eu achei um episódio muito bom, bem a cara do Mofá. Desde o monstro até o plot mais ambicioso e meio megalomaníaco. O episódio foi bem instrutivo, pois o doutor disse que o que provavelmente acontece quando ele usa algum poder de regeneração antecipado e como isso pode vir a prejudicá-lo em futuras regenerações. Agora vai ser difícil aguentar a ansiedade pelos próximos episódios e ver como o Mofá vai finalizar essa história que começou tão bem neste episódio. Vou torcer para que não desande. Ele fala que ele acertou o palpite dele, que ele estava entre a Missy e o mestre do John Sin no cofre, mas depois da cena do piano, do episódio retrasado, ele imaginou que era a Missy. Outra coisa que achei bem legal no episódio foi o Nardou já tá meio de saco cheio dele sendo só o guardinha chato, mas nesses dois últimos episódios fizeram ele subir no meu conceito. É isso aí, gente. Muito obrigada a quem comentou. E continue comentando lá no nosso Facebook, no nosso Twitter e no nossa página da internet. E agora vamos às nossas redes sociais. Quem quiser seguir a gente lá no Twitter, Gustavo, como que faz? É só seguir @universo_ru. Isso aí. Se você é uma pessoa que gosta do Facebook, você pode procurar a gente lá como? Universo Ru. Isso. E se você quiser seguir a gente no Instagram, aquela rede bonita de fotos, que todo mundo é feliz, onde todo mundo é feliz no Instagram, né? No Twitter todo mundo, sim, reclama, no Facebook só tem textão, e no Instagram todo mundo é feliz e só come e vai em lugares bonitos. Mas se você quiser seguir a gente no Instagram, você pode achar a gente lá como? Universo_ru. Isso, igual o nosso Twitter. Isso. Vai lá, troca uma ideia com a gente lá no Twitter, troca uma ideia com a gente no Facebook. E agora aquela parte da nossa sessão que indicamos livros para vocês, caso queiram, se interessem, comprar lá na Amazon. Gustavo trouxe um livro, o livro de hoje é Atlas das Nuvens, do David Mitchell. Eu recomendo muito para quem quiser passar um tempo aí, porque é um livro muito... muito o quê? É um dos meus livros favoritos e... A gente vai botar uma sinopse depois, mas são as histórias de 6 pessoas em pontos diferentes do tempo e espaço que se cruzam, e é bem interessante. Isso aí. A sinopse do livro vai estar lá no nosso site, universoru.org, junto com o post deste podcast. O linkzinho para compras vai estar lá também. E ajuda a gente lá do Universo Ru a juntar uma graninha para mantermos o nosso servidor no ar. Muito obrigada, Gustavo, por participar dessa sessãozinha de Recadinhos no Coração. E o Gustavo vai estar com a gente também no podcast de hoje. Então, beijinhos e vamos para o nosso podcast. Vamos lá. Atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais wibbly wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Ru Podcast. Um oferecimento com a Ohio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho. Ouvindo o Universo Ru Podcast número 16, o sexto episódio da 10ª temporada de Doctor Who Extremes. Eu sou a Jéssica Laíse. Eu sou Vinícius Viana. E também hoje temos dois convidados especiais. Temos quem nos ouve sempre, já conhece, que é o... Gustavo França. E aí, gente, beleza? Gustavo França está conosco hoje. E um outro convidado especialíssimo está aqui com a gente, o... Jefferson Rodrigues. Eu sou review de Doctor Who lá no Série Maníacos. Tudo bem, gente? Isso, olha que coisa fina. Um dos sites que eu acho que todo mundo aqui do Universo Who acompanha, que é o Série Maníacos. Beijo, Michel Arouca, se você um dia ouvir esse podcast. Eu convidei o Jefferson umas 2 semanas atrás, ele aceitou na hora, eu fiquei super feliz. Eu leio as reviews dele lá de Doctor Who lá no Série Maníacos e acho muito, muito boa. Eu falei, não, tem que chamar esse cara pro nosso podcast. Ele entende bastante de Doctor Who. As reviews são muito boas, por sinal. Vou ficar sem graça. Hoje reunimos aqui todo esse time de peso pra falar do melhor episódio da temporada. Já estou dando spoiler que é o melhor episódio da temporada. Todo mundo tem direito de estar errado, mas... Mas quem não gostou é porque assistiu errado. Muito errado. Olha que isso dá tanta polêmica. Então é o seguinte, Extremes, sexto episódio da 10ª temporada. A sinopse é a seguinte: no Heracticum, a biblioteca secreta do Vaticano, a biblioteca secreta das blasfêmias do Vaticano, há um livro muito antigo conhecido apenas como Veritas. Eu acho que é assim que fala, né? Veritas. Através da história, todos os que já leram este livro imediatamente tiram suas próprias vidas. Agora, uma nova tradução está online. e o perigo está se espalhando. O Vaticano apela para o doutor. Será que ele lerá o Veritas? Será que o doutor sobreviverá à verdade universal? Este episódio foi escrito por ele, o lindo, maravilhoso, cheiroso, aquele showrunner que vocês amam odiar, Steven Moffat. E foi dirigido pelo Daniel Netting. Acho que é assim. Ele já dirigiu The Zygon Invasion e The Zygon Inversion, um dos melhores episódios também de Doctor Who. Sim. E ele está agora de volta para este episódio. O cast, a lista do cast, né, dos atores, como o Dr. Peter Capaldi, Bill Potts é a Pearl Mack, o Nardol finalmente fazendo alguma coisa é o Matt Lucas. Ela, linda, maravilhosa, dona dos meus corações, da minha vida, como Missy, a Michelle Gomez, que estava maravilhosa nesse episódio. E como a Moira, a mãe da Pearl, é a Jennifer Aniston. O Cardinal Angelo é o Conrado Ivernizzi, eu não sei falar italiano, desculpa. Como o Papa é o Joseph Long. A Penny é a Ronki Adencoluejo. Meu Deus do céu, só melhora. Como o monge é o Jamie Hill. E a voz dos monges, feita por Tim Bentick. Algumas curiosidades deste episódio. A Mish se pergunta onde o Doctor estava, se ele tinha acabado de sair de Darilium. O planeta onde o Doutor e a River passaram tempo juntos. O Rei Hydroflex. E este planeta foi primeiramente mencionado em The Forest of the Dead. River revela que o Doutor levou ela para lá para ver as torres que cantam, as torres cantantes. Como What a Night That Was. Bom, a gente já viu da Arillion no especial de Natal com a River Song. E foi onde conhecemos o Nardole. E também vemos o Diário da River Song, que apareceu primeiramente em 2008 em The Silence in the Library, aquele episódio bem, bem gostosinho. O Papa que o Doutor e o Cardinal Angelo falam é o Bento IX, desculpa, é que em inglês é Benedict. É o Bento IX. E uma curiosidade, esse cara, ele foi Papa por 3 vezes. É o único, a única pessoa que já foi Papa mais de uma vez. E ele foi o primeiro Papa a, como fala? A desistir do cargo, digamos assim. Então, eu ia perguntar isso agora. A pessoa pode, tipo, deixar de ser Papa? Eu jurava que era só quando a pessoa 16. Morria. Ou... O Bento XVI deixou de ser Papa. Sério? Nossa, a gente precisa voltar pra igreja. Isso que dá ser ateu. Não é? Isso que dá ser ateu. Dá ser... Ou não acompanhar as notícias do mundo. Pois sim. É. E o ator que fez o Papa, o Joseph Long, ele já participou de uma história de 2008 de Doctor Who, Turn Left, como Roku Colasanto. Gente, eu adoro esse episódio. Sim, é bom. Eu gosto de Turn Left. E a Jennifer Hennessy retorna como a Moira, que é a mãe adotiva da Belle. O doutor, no finalzinho do episódio, faz um juramento pelo Prydonian Chapter. Esse capítulo foi mencionado em The Deadly Assassin, onde revela que o doutor era um membro. Vamos ao resumo básico do episódio. Vamos ver se eu consigo ser sucinta no meu resumo. Começamos o episódio num planeta de executores, que eles já deixam bem claro que eles executam todos os seres vivos do universo. E vemos o Doctor e um carinha lá explicando como funcionavam as coisas, blá blá blá. E falando que quem ia morrer nessa vez, quem ia ser executado, era um Time Lord. Como nesse universo de Doctor Who, Gallifrey ainda está perdida, óbvio, quem aparece? Ela, Missy. Aquela pessoa que a gente ama demais. Aquela Time Lady maravilhosa. Sim, eu só vou falar bem da Missy nesse podcast, então beijo pra vocês. A Missy está lá, aparece, e durante o episódio nós ficamos oscilando entre o passado, que é o Doutor com a Missy, e ela recebendo a sentença de morte, e o presente, que o Doctor tem que resolver um problema que o próprio Papa trouxe para ele. Não falou o nome desse Papa, O doutor, ainda cego, está usando seus óculos de sol sônicos para ter uma visão limitada e obter informações sobre as coisas que estão à sua volta. O Papa e membros do Vaticano pedem ajuda para lidar com o texto chamado Veritas, recentemente traduzido, que faz com que os leitores se suicidem. O doutor vai com Bill, Potts e Nardou até a biblioteca secreta dentro do Vaticano. Ao longo do episódio, flashbacks mostram que o doutor foi convocado para realizar a execução de Missy. Ele, no entanto, decide salvá-la e, com a ajuda de Nardou, trancou-a em uma câmara quântica, o cofre que guardam atualmente por 1000 anos. E é isso, o episódio fica passando entre os flashbacks do doutor e a Missy, e o doutor tentando resolver as paradinhas do texto lá do Veritas, por que que ele é tão importante, o que que aconteceu, por que que as pessoas se suicidam. O doutor ainda está cego, usando o óculos sônico para os haters morrerem, como usando ele como, digamos, um... Isso, um sonar. E é isso aí. Aí no final a gente descobre que era tudo simulado, os monges estavam... Aquelas criaturas que parecem múmias estavam como se eles estivessem jogando GTA com a Terra para poderem ver o melhor modo de conquistá-la. Porque, né, nunca vi. 200 milhões de planetas, qual é o único planeta que eles vão conquistar em Doctor Who? A Terra. E a gente descobre que o Doctor salvou a Missy e ela está dentro do cofre, mas será mesmo que ela está dentro do cofre ou será que o Moffat está nos trolando? Então vamos começar, meus queridos. Já enrolamos demais. Welcome. To the real world. Ancient spirits of evil, transform this decayed form into Mumra, the ever-living! Primeiro que começamos, semana passada começamos com Space, The Final Frontier. Hoje começamos com A Long Time Ago. Eu fiquei esperando subir as letrinhas, A Long Time Ago, na Galaxy, na Distant Far, Galaxy. Far Away. Far, Far Away, na Galaxy. Nossa, Far, Far Away. Seria tão perfeito. Star Trek foi citado de novo. O Nardou fala de Star Trek no finalzinho do episódio. Sim. Então, alguém nessa temporada de Doctor Who gosta muito de Star Trek. Bom, primeiro, vamos falar do cofre, já que a gente ficou cinco podcasts tentando adivinhar quem estava dentro do cofre. O que vocês acharam da Missy ser a pessoa que está dentro do cofre? Assim, eu gostei da Missy estar no cofre porque, tipo, eu amo a Missy. Eu acho ela a melhor regeneração que o mestre já teve. Mas eu fiquei meio assim do quarto episódio do Knock Knock, que o doutor entrou lá pra dividir comida mexicana. Eu pensei assim, ah, cara, pode ser alguém assim tão monstruoso? Eu fiquei um pouco assim, foi um sentimento meio duplo. Fiquei meio chateado por estar meio assim, ser uma coisa mais óbvia, mas só dela voltar pra essa temporada, cara, valeu. Pra mim, valeu. Então. Sim, eu fiquei do mesmo jeito. Sim. Então, eu acho que todos esses episódios, assim, eles me deram um sentimento muito confuso em relação ao cofre. Porque, ora, a gente... Bem, nos 5 episódios anteriores, deu uma impressão de que o Doctor tá aguardando uma grande ameaça naquele cofre, né? E no quarto episódio, naquela coisa tenebrosa, mas enfim, isso é uma opinião particular. No quarto episódio, a gente já viu que ele, quem estava no cofre tinha uma relação muito próxima do doutor, com o doutor, né? Então, assim, até o nosso querido editor sempre levantando a hipótese de quem tá no cofre é o mestre, e não deixa de ser o mestre, apesar de não ser o mestre do John Sim, é a Missy. Então a gente é aquela coisa, né? Como o mestre do John Sim vai aparecer? E aí o que esse episódio nos traz é o seguinte: o doutor, ele não tá guardando um grande mal, ele tá protegendo um grande amigo, que além de tudo, acima de tudo, na verdade, o mestre barra Missy é um dos melhores amigos do doutor, e foi o que ela pediu ali. A gente viu o mestre pedindo clemência, a Missy pedindo clemência, e já durante toda a história do Capaldi, a Missy, ela não se apresentou tanto quanto o Nemesis do Doctor, como o John Sim se apresentou pro David Tennant. Ela sempre teve uma relação próxima com o doutor. Ela, naquela terrível 8ª temporada, que é difícil, que pra mim, eu sempre falo, eu até hoje não consegui entender direito qual era o plano da Missy com o Cyberman. Né? Ela queria dar um exército pro doutor. Então ela fez aquilo pro doutor. Ela queria, na verdade, provar mais ou menos pro doutor que ele não é tão bom assim e que eles são muito próximos. Que ele com o exército também poderia se comportar meio que parecido com ela. Aí beleza, viemos pra 9ª temporada. E na 9ª temporada, quem tava guardando o disco de confissão do doutor? Era a Missy. Foi pedido para ser entregue a ela. Ela meio que auxiliou o doutor todo naquele processo do The Magician, contra o Davros, né? É claro, a Missy nunca vai ser 100% boazinha. Ela sempre vai ter os interesses dela em primeiro lugar. Mas ela, diferente dos outros, ela não tá ali para ser o antagonista principal do doutor. Ela tá sempre querendo buscar uma conexão com ele. Né? Então, quando ele fala assim, eu tô protegendo um amigo, um grande amigo, uma amiga, e ele pede desculpas quando ele tá logo indo embora, e que vai precisar muito da ajuda dela, porque ele tá cego, eles estão desenvolvendo uma grande relação. Tá sendo explorado uma relação com o mestre que ainda não foi explorada até agora. Isso é muito legal. Então eu tô muito interessado em saber os rumos que vão tomar essa abertura do cofre, como a Missy vai se comportar a partir de então e como o mestre do John Sim vai chegar nisso tudo. Porque agora o que está na minha cabeça é que vamos ter um embate entre a Missy e o John Sim. O mestre do John Sim. A verdade mesmo é que a relação entre o doutor e Missy, o mestre, é tipo aquela novela mexicana antiga, Amigas e Rivais, sabe? Sempre sou na amiga, sempre sou rivada, sempre é você, mas... Ai, Deus. Ai, meu Deus. Olha o convidado, gente. Vamos fingir que a gente é Gustavo, sério. Pessoal, pelo amor de Deus, nós temos uma pessoa estranha na nossa casa. Por favor, se comporta. Deixa o Gustavo terminar o raciocínio dele. Vai, Gustavo. Não, mas era isso. Eles têm uma relação difícil, mas o doutor, por ser o doutor, ele tipo, tem aquela esperancinha dentro dele que a Missy, o mestre, ou enfim, vai... Não vai pisar na bola. Todo mundo tava apostando que era o mestre que tava dentro do cofre. Como o Vinícius falou, não deixa de ser o mestre, é apenas a Missy. Mas alguns comentários que a gente teve lá no nosso Facebook, as pessoas estão achando que talvez o Moffat esteja nos trolando e a Missy não está lá dentro. Mas eu acho que ficou bem claro naquela cena final que sim, a Missy é quem está lá dentro. Será que o Moffat está nos trolando novamente? É provável. Ou não, ou é a Missy mesmo? Porque se duvido não muito. Se fosse... Desculpa. Eu também duvido. Vamos aguardar então. Lembrando que esse primeiro episódio, Extremes, é aquele... É o começo do arco de três episódios. Então a gente vai esse, o 6, o 7 e o 8 pra fechar essa história. Então ainda vamos ter... Eu achei que era o 5, 6 e o 7. Eu não sabia. Não. Gente... É este, o 6, o 7 e o 8 pra fechar esse arco. E é isso aí. Então esse foi só o começo da história. Eu gostaria de fazer um adendo que o episódio é tão bom, que ele tem 100% do tomatômetro do Rotten Tomatoes. Nossa. Opa, Rachel. 5 estrelas na Radio Times. A Radio Times é... Puxa fafo. O Daily Mirror deu 3 estrelas, mas assim... Série Maníacos deu 5, tá? E a audiência do episódio foi bem boa comparada com a da semana passada. Isso. Então vamos ver. E esse episódio, lembrando que foi escrito pelo Moffat. Então você que odeia ele, beijos. Eu tô aqui todo dia pra defender o Moffat, porque Moffat é meu amorzinho, né? Ah, oh, meu Deus. que bonitinho. Sim, eu confio muito nele. Ah, não deveria, mas travou. Eu confio muito no Moffat. Não, cara, eu gosto muito. Ai, não quero discutir Moffat aqui. Senão... Vamos discutir Moffat. Não, eu acho que ele tem um plano pra tudo. Eu acho que ele sabe o que tá fazendo, apesar de tudo. Eu acho que ele tem uma coisa traçada, que ele vai... Ele fez isso, pra depois poder fechar lá. Eu acho que ele... Eu não sei, eu confio muito nele. Não deveria, mas eu confio. Não, é... Tipo... Ai, eu não quero falar do Moffat, porque senão eu vou ficar muito tempo falando sobre ele. Tá, então vamos falar E o meu medo do Chibnall botar a série no nível do Russell T. Davis, que não era ruim... Mas também não era... Oh, que série! Que a gente fica assim... Meu Deus do céu! Eu não lembro de, na época do Russell T. Davis, ter ficado assim... Tão agoniado com um episódio assim... Que não tenha sido escrito pelo Moffat. Não é mesmo? Detalhe. É, como a gente sempre fala, né? Os melhores episódios da era Russell T. Davis foram escritos pelo Moffat. Vai, os melhores episódios da era Moffat foram escritos pelo Mark Gates. Deus, sai daqui, Gustavo. Gustavo, só um adendo. Vieram comentar no Facebook que a gente fala muito mal de Sleep No More. Quem não fala mal? Não é? É difícil defender. Gente, não tem como defender esse episódio. É ruim, a gente vai falar que é ruim. Gente, é a nossa opinião. Somos várias pessoas que não gostaram de Sleep No More. Se você gostou, isso é pra você. A gente gostou. A gente não gostou. E a gente, infelizmente, ou melhor, felizmente, tem que falar sobre o episódio. A gente vai ter que dar nossa opinião. Sim. A gente, né, aqui o que a gente faz é basicamente isso. Destrinchar o episódio de acordo com as nossas opiniões. Mas a gente tá sempre aberto a ouvir a opinião de vocês. Se vocês gostaram, semana passada a gente teve Oxygen e eu tava na parte de recados. Eu li vários comentários que as pessoas gostaram, mas li outros de pessoas que não gostaram do episódio. Existem pessoas que não estão gostando da temporada. Isso é uma questão de opinião. O consenso das pessoas que gravaram podcast e que gravam podcast do Universo Who é que Sleep No More é ruim. A gente vai falar isso porque é a nossa opinião. É ruim, gente. Aceita que dói menos. Agora, continuando. O que vocês acharam dos óculos sônicos servindo de visão do Doctor, assim. Gente, eu acho uma palhaçada quem fica reclamando. Vou reformular. Eu acho uma palhaçada reclamar dos óculos sônicos, porque eu acho eles geniais, eu adorei a ideia. Adorei o combo, assim, chave de fenda sônica e os óculos sônicos. Adorei. Eu tava com saudade já dos óculos sônicos. A chave de fenda sônica voltou, tipo, sem salva pra esse episódio, né? Eu vou te falar uma coisa. É. Que esse episódio me deixou com a esperança de que a cegueira do Doutor tenha sido só na Matrix. Eu não acho, porque ele tá cego no final do episódio. Não, sim. Mas durante, quando foi revelado, caramba, será que ele não ficou cego de verdade e está cego só na Matrix? Não. Ele ficou cego na vida real. Ou seja, Oxygen foi real. O que aconteceu, uma parte do episódio que aconteceu, não era tão real assim. Mas o engraçado é como é que até onde a realidade influencia lá, né? Porque o Doutor ficou cego aqui e ficou lá, né? Tipo, achei legal isso. E, ao mesmo tempo, intrigante. Eles não estão só simulando. Eles estão bastante de olho no que tá acontecendo aqui. Os eventos que acontecem aqui influenciam na simulação. Isso é interessante. Então, quando vocês acham que começou a simulação? Ele já estava ali. Ele faz parte daquilo ali. Ele sempre fez parte daquilo ali. Aquele mundo simulado. Mas quando a simulação começou, eu acho que foi entre Oxygen e... boa pergunta. Gente, não, eles dizem desde que... Pelo que eu entendi, eles simulam várias vezes a Terra, tanto que no final, um dos monges lá fala, nós já derrotamos você várias vezes, então acho que eles planejam como tentar dominar o planeta com todas as ideias que eles têm. Tipo, deu certo? Tá, vamos tentar para outro ponto, para ver onde a gente vai falhar. Daí a gente falhou, a gente reseta tudo vai reiniciando, vai dando um new game sempre que eles Sim. conseguem chegar aonde eles querem. Uma coisa, pelo menos foi isso que eu entendi quando... É, o que eu entendi não, parece sim, que sim. Assim, essa simulação tá rodando há muito tempo. É basicamente eu vou dar um spoiler, um pouquinho spoiler. Mas é basicamente o que a Terra representa para dentro do universo daquele autor que não deve ser nomeado. Sim, verdade. Né? É bom. A Terra, na verdade, é um experimento. Ele é bom, mas a gente não pode nomeá-lo, senão dá merda no podcast. É, toda vez. Ué. Pra gravar o podcast sobre o livro dele, gente, foi 3 dias. Então, mas... não. Então ela tá rodando ali há muito tempo, entendeu? Então, é aquilo que eu falei, os eventos que tá acontecendo ali influenciam na simulação, e eles primeiro, não é, eu não acho nem que é só a questão de ficar tentando lá para saber se vai dar certo, deu errado, continua tentando. Mas é mais uma questão de que eles precisam estudar toda a população, todo o ambiente da Terra. E isso, em tese, demora milhares de anos, sabe? Então, essa simulação, para mim, tá acontecendo há milhares de anos. O ponto certo Sim, é difícil ser, tipo... de saber quando aconteceu. Mas que ela tá ali há muito tempo, ela tá. Isso, beleza. E então o episódio em si, na simulação, começa naquela hora que o Doctor recebe o e-mail no óculos dele, lá que Extremis, a hora que corta pra abertura do episódio. Então até a abertura do episódio a gente, digamos que tá no mundo real. Aí a partir da abertura do episódio, todas as cenas que são passadas no presente, digamos assim, são da simulação. É isso então. O episódio, ele, só depois no final que você consegue perceber isso, ele é mostrado em 3 diferentes tempos. Um no presente, que é o Doctor sentado na frente do cofre. O outro no passado, mostrando ele a execução da Misty e a simulação. São três narrativas em tese diferentes, que você só consegue perceber isso, né, mais um pouco assim pro final do episódio. Assim, que você consegue entender claramente o que, que é cada coisa, entendeu? Que a impressão que dá no começo é que o doutor recebeu o e-mail e logo depois foi pra sala de aula e lá recebeu o Nardole, o Papa e papapá. Não, na verdade não. Então você depois consegue entendeu todo o episódio, que ele fica dividido em 3 tempos, né? Uhum. E falando em Nardole, a gente viu o Nardole ficando revoltadíssimo com o doutor e com a Bill. A Bill perguntando se ele secretamente era um badass. Isso, já que a gente tá falando do Nardole, neste episódio nós ficamos sabendo como o doutor foi, como o Nardole começou a viajar com o Doctor. Desde... Como chama o episódio de Natal, gente? The Wedding... Husbands of the River. Não, gente, mas olha só, presta atenção. Não. The Return of Dr. Mysterio. Isso, porque em The Return of... A gente viu ele em The Husbands of the River Song. A gente descobre que o Nardole começou a viajar com o Doctor logo após ele sair de Delirium. É isso, né? Assim que fala o nome do planeta. Porque a River Song, descansa em paz, a River Song pediu bem pra em ele... Paz. Bem em paz e fique lá. A River Song pediu pro Doctor, pediu pro Nardole cuidar do Doctor pra ela, inclusive deu o diário pra ele. O que vocês acharam da River pedir logo pro Nardole cuidar do Doctor? Pode ser a primeira pessoa, porque tipo, ela não tinha muita opção, então tipo, Nardole tá aí... Vai você mesmo, não tem tormento mesmo. Vai lá, faz a boa pra mim, cuida dele. Pode ser porque ela já conhecia ele, confiava nele, mas a gente não sabe ainda. E o Nardole é a única pessoa que tem autorização de chutar a bunda do doutor. Então fiquem preocupados. E a gente achando que a função do Nardole essa temporada era só ser chato com o Doctor, hein? Fomos enganados pelo Moffat. Novamente. O Nardole aparece na hora da sentença da Missy e... Ele aparece lá todo fantasiado de monge, de de padre. E ele aparece lendo o diário, né? Depois a gente vê. E a frasezinha que meio que rodou o episódio. Que somente na escuridão somos revelados. E bondade não é bondade se procura tirar vantagem. Bondade é ser bom na hora final, na cova mais profunda, sem esperança, sem testemunhas, sem recompensa. E virtude é apenas virtude em momentos extremos. Então é a frase que basicamente resumiu o episódio inteiro. A gente viu o Doctor na escuridão, porque ele não está mais enxergando. E ele fica repetindo essa frase, que somente na escuridão somos revelados. E a frase também, sem testemunhas, sem esperança, sem testemunhas, sem recompensa, também é a frasezinha que fica no episódio. Porque o Doctor, ao final do episódio, salva a Missy. Porque ele ainda tem um coração bom, gente. Ele não ia matar ela, assim, a sangue frio. Sangue frio. Fiquei muito em dúvida quando o Nardô apareceu com o diário, porque eu fiquei pensando, ué, mas o diário não tava com a River quando ela foi pra biblioteca? Ela tem uma cópia, assim, tá lançando, sei lá, um livro, tipo, As Aventuras do River Song. É verdade. Ficou meio assim, tipo um errinho de continuidade, eu não sei se foi só impressão minha, mas eu fiquei pensando, como que o diário ficava com ela e postava com o Mardolio, se vai ter uma explicação pra isso ou não, mas acho que a River já sabia muito antes de nós que o Mardolio sim era o B10 do pedaço, que sim, ele não é só aquele gordinho engraçado que tava sendo chato o tempo todo. Muito antes. Só que não contou porque spoilers são evitados. É, e se a gente ver o diário que tá na mão do Doctor lá, que tá na mão do Nardole, ele já tá super gasto. E a biblioteca é onde eles primeiro se conhecem, ele conhece ela, Silence in the Library, né? É o episódio que eles se conhecem, que o Doctor conhece a River. E o The Husbands of River Song é onde eles dois se veem por último, é isso? A linha do tempo da River é tão confusa que... É a última vez que a River encontra o doutor antes de chegar na biblioteca. Isso. Verdade. Nossa, verdade. Então, peraí, só vamos abrir um espaço pra linha temporal da River. Ai, Deus, River. Ai, opa. Mas o grande problema é que ele ainda pode inserir tanta coisa, sei lá, tipo, vamos dizer assim, ainda tem tanto espaço para inserirem coisas, histórias da River, sabe? Por exemplo, existe toda uma história agora da River com o oitavo Doctor, sabe? Assim, tudo bem, nós sabemos a cronologia de fatos do fim dela, que é, ela vai pra Delirium com o Doctor do Capaldi, e depois ela vai pra biblioteca com o Doctor do Tennant, e lá ela morre. E ela teve toda uma cronologia com o Matt Smith, né? E aí por muito tempo se casou com ele, mas existe um espaço bastante grande entre da vida da River, entre ela ter encontrado com a última vez com o Matt Smith, retirando The Name of the Doctor, que isso foi depois da biblioteca, e até ela ter encontrado a primeira vez com o Capaldi. Vai que o Chris Chibnall resolve pegar e colocar mais algumas coisas da River aí, já como fizeram com o oitavo doutor aí no meio nessa meiuca ali com ela, e chegar e criar mais histórias, entendeu? Sei lá, a River abre muita possibilidade. Ela, enquanto a Alex Kingston estiver nova daquele jeito, ela pode sim encontrar com ainda vários doutores. Por isso, assim, eu não tô saturado da River. Eu adoro ela como personagem. Eu gosto da história dela. Se for pra fazer uma história boa, se for pra inserir ela num arco legal, pode botar River Pode botar mais River que tá pouco. Pode botar mais que tá pouco. Exato. Felipe, me desculpa, mas eu ainda não enjoei da River. Ah, não, pra mim a River já deu. Tô contigo, Jéssica. River Song tá... Pra mim ela já tinha dado antes de the Husbands of River Song. Mofá mexeu muito demais. Nossa, estragou a história dela na sétima temporada. Ele perdeu a mão. Eu não consigo ver nada assim. Não consigo ver esse negativismo todo assim na história dela que o Mofá trouxe. Eu consigo ver que tá legal. Tipo, tá ok. Sabe quem eu sinto falta que ele ainda não trouxe? A Vastra e a Jane de novo, sabe? Sinto tanta falta delas duas, sabe? Acho que podia botar mais um pouco delas duas. Porque tá pouco mesmo, sabe? E da River. Esqueceu delas. Esqueceu, tadinho. E a River, cara. Ele deu um espaço bastante grande, assim, pra tratar dela. Desde a última vez que ela apareceu pro Matt Smith, que foi In the Name of the Doctor, e depois ela só apareceu em The Husbands of River Song, teve um espaço grande aí. E antes, acho que em The Name of the Doctor, ela tinha aparecido pela última vez no... na despedida The dos Angels Bonds. Take Manhattan. Isso. Sabe, existe um espaço grande. Se você parar pra pensar, existe um espaço muito grande entre as utilizações da River. Sabe? Não, mas o problema é que o Moffat zoou tanto a timeline dela. Não é questão dela aparecer demais. É questão que o Moffat já inventou muita coisa pra história dela. E ele perdeu a mão. Ele perdeu. Ele que só... Que demais? Ah, sei lá, essa história dela ser filha dos Bonds foi muito ruim. Ah, gente, eu achei muito bom isso. Muito ruim. Ah, não. Mas, gente... Foco no episódio. A gente ia ficar falando da River o episódio inteiro. Welcome to the real world. Mas o Jefferson acha que tal. De onde será que surgiu o diário, né? Será que ela tem duas cópias? Fica aí o questionamento. Será que ela tem duas cópias do diário? Né? Porque ela estava com ele, ela entregou para o Nardol, ou será... Não, porque o Nardol... É. Porque o Nardol fala que seguiu o Doctor desde do Dalirium. Então ele não foi para a biblioteca junto com a River. Deixa eu ver o que mais. Tá aí os monstros, né? São tipo uma mistura de Whispers com Silent... E a múmia daquela oitava temporada. Tipo, é um combinadão de tudo que a gente já viu até agora. Sim, monges. Ah, é, então. Na verdade, o nome desses. ETs, múmias. São monges mesmo. É os monges, esses tá lá vilões. No site da BBC. É. Entendeu? Diferente daqueles monges sem cabeças de A Good Man's Ghost to War. O que vocês acharam da interação do Doctor com o Papa, com o Cardeal? Muita gente tá achando que foi furo de roteiro a TARDIS não traduzir o italiano. Vocês acham que foi furo de roteiro? Ou pode ser explicado, por exemplo, por uma falha por causa da simulação? Que eles estavam rodando dentro de uma simulação. Pode ser falha. Pode ser que a... Tudo bem, a TARDIS... chegou, mas digamos assim, você quando entra na TARDIS, você entra na TARDIS pra viajar e ela te bota em algum lugar, ela que pode ser a responsável por programar o seu cérebro pra poder traduzir tudo. Como a Bill estava na sala e a TARDIS chegou, a Bill não passou pela TARDIS pra ser programada, porque vamos dizer assim, a TARDIS ela dá o seu... Ela decide mais ou menos o seu destino. Então ali ela sabe qual é o local, qual é a língua daquele lugar, e ela meio que baixa o aplicativo pra você de tradução. Baixa do Duolingo. Baixa do Duolingo. A gente não pode coloca fazer o Babelfish na sua orelha. Ah, Babelfish. É. E aí, o que que acontece? A Bill não estava... a Bill não estava na tarde. Então, não tinha como ser instalado esse aplicativo para aquela tradução do italiano. Então, assim, foi o que aconteceu. Talvez o Papa tenha entendido o que a Bill falou, mas... Eu acho que ele tá certo, porque, inclusive, quando ela chega no quarto e manda os papas vão queimar no inferno, eles entendem o que ela fala. Que eu achei essa fala maravilhosa, assim. Sim. Parabéns pra Bill. Parece que eles entendem. Eu acho que, realmente, pra Bill, não tava traduzindo, porque, como ela já tava ali, acho que o Papa e o pessoal lá, todo mundo entendia o que tava acontecendo em inglês, mas... Essa coisa que o Vinícius falou da TARDIS não ter planejado para Bill, porque a Bill já estava ali, faz bastante sentido. Ou foi só mesmo uma escolha para poder servir como alívio cômico naquele pequeno surto que o... Quando chegou na casa lá e viu as duas juntas tomando chazinho. É. Eu achei essa cena muito boa. O Doctor estraga encontros românticos desde 2006. Sim. Mas foi uma cena maravilhosa. A reação dela é sensacional. Sim, ela tava tentando, lutando pra poder fazer alguma coisa acontecer lá e de repente chega o Papa. Falando italiano. Todo loucão lá, loucaço. Achando que tava no Vaticano e não tava. E foi engraçado também essa cena, porque a mãe da Bill chega na casa e a mãe da Bill é toda assim. Então, como assim você trouxe um homem pra casa? Aí a Bill fica, não é bem assim, sei que. Aí aparece a guria lá, a... Penny. Como ela chama? Penny. Aí ela, tá, não. É, Penny. Aí a mãe dela, não, tá, então tá bom. Eu vou sair aqui, vocês ficam aí de boa. A mãe dela é muito cega. Sim. Muito cega. E sabemos que a Bill ainda não... se assumiu com a mãe dela, pra madrasta, pra... É a mãe adotiva dela. É a mãe dela. É. Mãe. Vocês estão achando dessa maneira natural que Dr. Who está expondo a sexualidade da Bill? Jefferson? Vamos deixar o Jefferson falar, que senão só o Vinícius fala. Eu gosto bastante do que eles estão fazendo, porque... Eu gosto... Dr. Who sempre lá de... Trata os personagens dele quando... Tipo, o Capitão Jack, o... poli, ultra sexual lá. Nunca foi uma coisa muito nossa, o personagem é gay, o personagem é isso. Sempre foi muito cada forma como foi trabalhado com isso. Pra mostrar que realmente os personagens não são piores ou não são melhores por causa da... E Doctor Who sempre foi uma série que foi uma representação muito grande de tudo que ele faz. Então a maneira como eles estão trabalhando essa sexualidade da Bill... Sem criar grandes, como posso dizer, alardes em cima disso. Ela sim é natural, não é diferente de ninguém. Então não tem problema. Eu gosto muito da maneira que eles estão fazendo isso. Ainda hoje tem muitos pessoas preconceituosas que, como Dr. Who, voltada para um público infantil, tratar isso dessa maneira mais natural é uma forma de já ir mostrando para as criancinhas que, olha, não tem problema nenhum em ser lésbica, em ser gay. Eu acho que a forma como eles estão trabalhando isso, como sempre foi trabalhando, para mim merece um joinha, porque eu gosto muito, eu particularmente gosto muito. Não poderia concordar mais com o Jefferson. Eu adoro o jeito natural que eles estão tratando a Bill. Falei aqui isso em outros podcasts, assim, eu tô gostando, tá bem natural e não agressivo, podendo ser... É algo que está acessível e palpável para uma audiência com uma classificação etária mais baixa, e que isso já vai mostrando que isso é uma coisa natural, sim. Sim. Né? E que não é necessário chegar e mostrar grandes coisas para ter essa representatividade pro personagem. Tá sendo mostrado de uma forma tão sutil que você já vai vendo ali, não, isso é natural. Isso não é agressivo, não é nada agressivo, ainda mais pra uma audiência que tem uma faixa etária mais jovem. E o jovem tá vendo que isso é natural, que isso não é. Que isso não tá agredindo ele. Pra realmente as pessoas irem se acostumando que existem pessoas assim, elas são tão normais quanto qualquer outra pessoa. Vocês acham que o Doctor tá enganando bem? Que ele não tá enxergando? Não. Não. Não, ele é um péssimo mentiroso. Sim. Tem que ser não. Ele não tá nem tentando, muito difícil, porque olha. Assim. Então, só a Pio que não percebeu ainda. Não é? Vocês acham que ela não percebeu ou ela tá se fingindo que não percebeu? Se ela tá fingindo, ela é muito boa. Em comparação com o Doctor, que... Se pá, vai ser um desejo consciente dela de fingir que não tá vendo nada porque ela acha que é culpa dela. Mas eu quero levantar um ponto. Eu não sei se a Bill ainda sabe disso, porque a gente não sabe quanto tempo se passou na vida real desde o oxigênio. Verdade, verdade. Porque a gente viu ali na simulação e... A simulação ali... Depois que chegou ali no finalzinho na Casa Branca, então... A Bill, de verdade, pode realmente não saber. Ah, não. Isso é verdade. Se o doutor... Então tem esse ponto ali. Realmente, se fosse ali na simulação, tem que ser uma pessoa bem tapada mesmo pra não conseguir perceber que tem alguma coisa errada, que não tá dando certo. Verdade. Pronto, o Jefferson acabou com todas as teorias de furo de roteiro da Bill não saber. Não, tipo, e pela preview do próximo episódio, a gente sabe que tipo, no comecinho, ou em algum momento, o Doctor já vai contar pra Bill que ele tá cego. E se alguém tá reclamando do furo de roteiro, é porque não prestou atenção no episódio. Porque, sinceramente, a Bill não ter percebido é justamente pelo fato dela não ser no mundo real. Entendeu? Assim, no mundo real, a gente não sabe se eles tiveram algum contato pós-oxigênio. E provavelmente não. O próximo contato vai ser agora. Então, assim, vamos parar e pensar um pouquinho, né? Antes de ficar metendo malho nos roteiros do Mofá, porque, olha... Tá difícil. É. E lá, finalmente, a hora que eles estão na simulação, a hora que eles estão lá na biblioteca, temos a Bill citando Harry Potter. Vocês, meus amigos, que leram Harry Potter e assistiram aos filmes, explique para uma pessoa que, como eu, nunca assistiu nem leu Harry Potter, por que ela comparou. Oi? Porque nunca... Yes. Eu já falei para vocês que eu não assisti nem li Harry Potter. Uai. Primeiro lugar, yes. Falei. Vamos fazer um tribunal de inquisição. Não, nenhuma vez. Por que, que você não vai fazer nada, não. Por que você porque não eu não gosto de Harry Potter. Como assim? Como é que você pode não gostar se você nunca leu nem viu? Yes. Ah, meu, eu vi a sinopse e falei, isso aí não é pra mim, não. Não, olha só. Pra dá uma chance. Dá uma chance. No dia do nosso churrasco. Eu sei toda a história de Harry Potter. Peraí. Eu sei toda a história de Harry Potter, porque minhas amigas, quando estávamos no ensino fundamental e médio, foi a febre de Harry Potter, alguns anos atrás, as minhas amigas todas liam e elas contavam a história. Eu falei, ah, legal. Mas quando eu comecei a perceber, eu falei, cara, esse Harry Potter é muito burro. Quem faz tudo é a guria, a Hermione. Hermione, eu não sei falar, o nome dela em inglês, Hermione. Não é bonitinho. Hermione. Sem contar que, né, é Watson, o amor da minha vida. Anyway. Olha só, presta atenção. O Gustavo, vamos fazer o seguinte, no dia do churrasco, a gente só vai, a gente vai amarrar a Jess numa cadeira e vamos botar os 8 filmes pra ela ver. Sim. E quando a gente vai te abastecendo de bebida e de carro. Com sujeito. Óbvio. Mas assim, a cada 30 minutos que você ficar olhando pra tela da televisão e absorvendo, aí a gente dá umas bebericadas pra você e dá uns pedacinhos de carne, entendeu? É só assim também. De carne. Tá, pá. Pedro, você corta sua história de Harry Potter. Não. Vocês confiam na pessoa que não gosta de Harry Potter? Eu. É assim, ninguém consigo. Mais quer participar do podcast, né, esse ano. Vamos saber. Essa autoridade, eu tô indo tá vendo? Após isso. Eu tô indo. Calma. Vamos saber. Voltando, vamos voltar pro podcast. Vai. Então vocês, pessoas que leram Harry Potter, expliquem para pessoas como eu não leram Harry Potter, por que a Bill fez a referência da biblioteca com Harry Potter. Quem vai querer explicar? Gustavo. Não, gente, eu meio que... Eu não sei se eu tô falando, não. Eu tava bem quietinho aqui, porque eu... Eu também não lembro. Isso, falem de mim agora, seus filhos da puta. Que isso? Jefferson, sua vez. Você lembra dessa referência? Acontece que eles estão falando lá, né, que é uma grande, grandes livros sobre astrologia, sobre a filosofia humana, coisas do tipo. Então acho que a Bill assim soltou, porque ela sempre solta umas referências, sim, é, referências do mundo real. No... Que foi? Ela falou assim, ah, se tem tudo isso aqui na biblioteca, tem Harry Potter. Tipo, foi uma maneira de traçar mais um pouquinho da personalidade da Bill naquele momento, mas... Não sei se teve uma, alguma referência aos filmes, aos livros, assim. É, eu não sei. Então fica aí, você que entendeu a referência do Harry Potter, explica pra gente nos comentários. E chegando lá na biblioteca da Blasfêmia, como o cardeal explica, que é onde tá tudo que a igreja não aprova, digamos assim, está lá os tradutores do... Veritas. Os tradutores do Veritas, que traduziram. E tem até uma jaulinha lá, é, com a mesa. E lembrando que está faltando um tradutor, que no começo do episódio o Papa explica lá que todo mundo que tentou traduzir novamente se matou, mas faltava um. E também tivemos uma leve cutucada na religião, que o cardeal explica assim, não, vocês fiquem perto de mim, porque o layout dessa biblioteca é feito para confundir os não iniciados. Aí o Dr. Vira fala assim, é, parece a religião. É, muito bom. Já tivemos uma alfinetada ali. E a verdade, né, Veritas, significa verdade, a verdade está no coração da heresia, como diz o Doctor. E na biblioteca que começamos a ver os portais nas paredes, que o primeiro portal que, onde o cardeal é engolido, e aí começa o mistério, onde será que as pessoas, por onde será que essas pessoas estão indo, gente. E eu me lembrei muito de eu acho que só eu que joguei Assassin's Creed com o plot do Vaticano, mas tudo bem, fica só o asterisco aí mesmo. Era na interação da Bill e do Nardole e o Doctor lá sozinho. Não é a primeira vez nessa temporada que o Doctor fica num lugar e a Bill fica no outro. Sim. E os dois funcionam muito bem quando estão juntos. Isso que eu ia falar. O que vocês acharam dessa... Os dois funcionam muito bem juntos e separados eles se viram também. Tipo, a Bill existe sozinha ou com o Nardole. E com o doutor também, então parabéns pra quem tá escrevendo. Eu gosto da interação deles, eu acho isso que é muito mérito porque tem... Eu sou ator, então é muito difícil às vezes você trabalhar, tem ator que não funciona com você em cena. E a Bill tem uma... A atriz que faz a Bill, ela conseguiu uma dinâmica muito boa, ela consegue se adaptar muito fácil com tudo. E ela com o Nardole, eles têm um timing cômico deles que é muito bom. Eles sabem o tempo certinho para ser engraçados, então é muito legal ver isso. E a Bill, ela, esses momentos em que a Bill se separa do Doctor, eu consigo ver uma tendência muito grande da parte dela que pouco em companions anteriores, sabe? Eu via, elas eram muito mais frágeis longe do doutor do que a Bill. Isso eu gosto da Bill, porque eu consigo identificar a Bill como uma pessoa muito mais humana, que ela fala assim, ah, o doutor tá lá, beleza, mas agora eu vou ter que me virar sozinha. E parabéns para quem está escrevendo a Bill, porque a personagem tá funcionando muito bem, tá quase conseguindo tirar a dona de favorita, assim. Vocês acham que a Bill já é a melhor companion dessa era, nova era de Doctor Who, ou ainda falta alguma coisa pra ela? Ah, gente, todas elas são boas. Tipo, eu gosto de todo mundo, elas são diferentes. Eu não tenho também muito o que reclamar. Cada Companion tem uma era própria, então, tipo, tem pontos positivos na era de cada Companion, assim, isso é muito importante a gente ressaltar. É muito difícil escolher a melhor Companion, assim, é porque a gente não viu tudo ainda. E não só escolher uma melhor Companion não é só escolher pela personalidade da Companion, mas também em relação à história que veio junto com ela. Então, assim, a gente não, né, tem, por exemplo, a Clara tem todo um plot dentro da história dela, entendeu? Ela é Impossible Girl, então, tipo, a Martha é a garota que caminhou pela Terra, a Rose é o Bad Wolf, a Amy é a garota que esperou, sabe? A Donna virou aquele híbrido, né? Dr. Donna, sabe? Então, assim, a gente ainda não viu toda a história da Bill. Sei lá, difícil saber se ela é a melhor companion. Eu só sei que de uma coisa eu tenho certeza. Eu gosto muito dela e tô apaixonado por ela. Não tô com nenhuma ressaca da Clara. Assim, ela é muito boa, a Bill. Jefferson, seu som tá meio abafado. Não, eu falei que a Bill, eu gosto muito dela. Ela tem até agora, tá sendo uma boa personagem, nada a reclamar também. Eu acho que é a relação mais saudável entre Doctor e Companion que eu particularmente já vi em Doctor Who. Sim. Ele, tipo, entendeu? Sim. Ele quer pode cuidar falar, dela, tomar conta dela, é uma relação bem boa. É, sem esse negócio de paixãozinha, de crush, sim, blá blá blá. Graças a Deus. Vocês sabem que isso vai voltar, né? Ah. Sim. Ah, Deus. É, né? Fazer o quê? Eu acendo velas para todos os anjos santos e todos os deuses dessa terra vasta e grande, para que Chris Chibnall não reduza o doutor a uma figura bonitinha que desperta paixão na Companion que você fica fazendo chip. Ah, Deus me livre. Mas vão fazer isso só por causa da audiência. Mas, gente... Só. Ninguém merece. Difícil. Tá, voltando. Quando o Doctor consegue se livrar dos monges lá, o Doctor consegue recuperar a visão dele, parcialmente, com aquele dispositivo de leitura. E o Doctor, bem espertão, rouba o notebook onde foi enviado o e-mail para o CERN, que aquele... O tradutor que faltava, né, na contagem dos corpos lá, ele ainda está vivo, surpresa! Surprise, motherfucker! Surprise! Ah, e nessa parte também o cardeal já é deletado. Aí, finalmente, o tradutor, o último tradutor se mata, o Doctor fica lá tentando ler com o equipamento, depois de ter recuperado parcialmente a visão dele. Tava na simulação, mas o que o Doctor falou, quando ele pede alguma coisa pro universo e o universo te dá, você vai perder alguma coisa. Aí ele começa a falar que talvez as próximas regenerações dele sejam cegas, ou talvez... Nossa, isso é muito engraçado. Isso é muito legal. Não ia ser engraçado, ia ser muito legal se fosse. Se isso fosse verdade. E... Vocês acham que isso vai valer... É, vai valer só pra simulação. Mas eu ia levantar. Se fosse no mundo real, vocês acham que isso ia afetar o Doctor de alguma forma? Talvez, mas não como a gente esperaria. Ele, sei lá, nasceria... Nasceria, regeneraria com... Mas, gente, olha só. Lembrando que ele pode... ele ficou cego. Isso é um defeito do corpo. E a energia de regeneração, ela é capaz... de ajustar isso. De dar um reset. Exatamente. Tá? Se não, por exemplo, o Doctor já passou por situações muito mais tensas, né? Que levaram à sua morte e regeneração. E ele conseguiu se recuperar. Ele, porra, foi inundado por radiação. E isso estava matando o corpo dele. Então ele conseguiu se regenerar, se curar dos efeitos da regeneração. Então, é possível que o Doctor fique cego até o final da temporada. que só... Só quando regenerar. Só quando regenerar, volte a ver. O que seria também algo muito foda. Porque você vê passar aí 6 episódios com o Doctor cego, né? Ele tendo que resolver e lutando contra cada vez mais dificuldades, seria muito interessante de ver até o momento em que ele regenera e volta a ver. E seria muito legal você observar um doutor enxergando de novo. Ele, caraca, tu tá enxergando de novo. O que os inimigos do doutor fariam com ele sabendo que ele tá cego? E ele mostrando que ainda ele é foda, mesmo cego. E se tem um ator que pode interpretar o doutor cego, é o Capaldi. Eu sei que tem uma vertente da filosofia que diz que a nossa realidade aqui é só uma simulação também. Mas é tudo que eu posso dizer. Eu não sei quem disse, por que disse ou como disse. É, porque o quem Pedro que edita nosso... Elon Musk. Não, mas antes dele tem toda uma teoria filosófica sobre isso também. Mas o Pedro, nosso editor do podcast, ele é uma pessoa que gosta de viajar nessas coisas. Não que seja viagem. Mas o episódio em si, ele não foi tão filosófico, digamos assim. Ai, mas... Não, é assim. Pra quem gosta de filosofia, tem algo... Provavelmente tem algum filósofo que a gente não vai lembrar agora, que fala que nós estamos vivendo numa simulação, que nós podemos viver numa simulação. Será que esse é mesmo o mundo real? E como o Vinícius falou, o Elon Musk, que é o cara muito, muito rico, ele também tem essa teoria. Mas eu acho que pro episódio em si, a simulação era só pra invadir a Terra mesmo. Uhum. Eles só estavam testando as pessoas. Sim. E o mundo. Não sei. Eu, pelo menos, não enxerguei assim, algo muito massa. Não. Sabe? Nossa, minha vida. E um dos momentos mais chocantes do episódio foi quando o Nardol e a Bill chegaram no CERN e, tipo, tá, vamos lá, vai ter uma contagem regressiva. Vamos lá assistir, vai ser legal. E eles chegam lá, conversam com o pessoal e, de repente, vão explodir todo mundo. Ah, antes, aí o Nardol e a Bill entram também em um dos portais. É portais, né? Sim, que é sim. Aberto. Sim. E primeiro eles vão parar no Pentágono. Bem engraçadinha essa cena. Tipo, eles. Tá, a gente já tá saindo aqui, nem deixa pra lá. Aí depois eles vão parar no CERN, como o Gustavo falou. E que aí que. Temos a teoria das... Cadê? Peraí. A dos números aleatórios lá? É, a teoria da sombra. Não é a teoria das sombras, é teste das sombras. Teste das sombras. Isso, que o cientista tá falando, vocês vão falar um número e vai ser sempre o mesmo número. Vocês vão pensar no mesmo número. O que é humanamente não é possível. É bem provável que duas pessoas pensem no mesmo número ao mesmo tempo. Vamos fazer o teste? Vamos fazer o teste? Vamos tentar. Vai. Primeiro o Gustavo e o Jefferson. No 3, vocês falem um número. 1, 2, 3. 42. 5. Ah, pronto. Aí. Não deu. Mas falou. Vai. Mas falaram em tempos diferentes também. É porque o áudio às vezes tá atrasado. Vai, Gustavo, Vinícius. 1, 2, 3. 7. Eita. Tá aí agora. Opa! E agora, José? Quase, hein? Quase que acertamos. Temos sobre um isso. Será que estamos numa simulação? Ah, meu Deus. Ô, Vinícius, tinha pensado no 9 antes? Eu sempre pensei no 7. Ah, droga. Vai, última vez, todo mundo junto. Todo mundo agora. 1, 2, 3. 24. 4. Meu Deus, tem relação. Tem relação. 24. 24 dá 2 mais 4 dá 6. 3, 6. Tem relação, gente. Olha isso aí. É. Meu Deus, estamos. Peraí, que meu cachorro tá latindo. Oi? Calma aí. Não... Teoria da conspiração. Calma. Estamos criando teorias da conspiração nesse podcast. Olha só, eu quero... Eu não sei. Será que se excluindo ou apenas existindo? será que somos hologramas? Estamos sendo projetados neste mundo? E alienígenas estão tentando invadir a Terra? Ah, meu Deus. A gente, olha só, posso dar uma lista de pessoas que eles podem levar primeiro antes da gente. Deixa pra lá. Polêmica. Eu tenho a lista pessoal. Pessoas que o Vinícius gostaria que os alienígenas levassem embora. Inclusive, eu nessa lista. Oi? Porque... Inclusive, quem tá nessa lista? Eu, porque eu preciso ir pra casa. Idiota. Preciso ir pra casa. E também voltou. Tem as pessoas mundiais, assim, que eu quero que eles vão embora também, pra ver se dá uma... Oi, Trump. Voltando. O próprio monge diz pro Doctor, né? O Doctor fala assim, a hora que ele tá lá preso na cadeira, ele fala assim, isso não é um jogo. Não façam um jogo. Aí o próprio monge já dá a dica. Isto é um jogo. Aí... Mas até aí eu acho que ninguém tinha entendido que estavam todos dentro do GTA. Uhum. Será que estamos vivendo... todos dentro do The Sims e há alguém clicando assim a setinha, vá beber água, vá ao banheiro, ou vá dormir, vá trabalhar. Saudade de jogar The Sims. Nossa, deu saudade agora. Sabe que eu joguei The Sims por algum tempo? A última vez que eu joguei foi tipo aquele mais novinho, que eu não sei que versão eu joguei, era. O último que eu joguei foi o 3. Eu não lembro qual era. Eu lembro que eu cheguei num dia, quando você não tá mexendo com os bonequinhos, eles, tipo, continuam vivendo, né? Daí eu pensei, nossa, será que eles sabem que eles são um jogo? Tipo, quem sou eu pra ficar brincando com a vida deles? Aí eu falei, eu preciso desinstalar isso. Eu fiquei, tipo, eu entrei numa crise muito grande. Inclusive, um amigo meu pode confirmar. Daí eu pensei, tá, eu não posso desinstalar, porque senão eu vou estar matando todo mundo. Nossa... Daí, tipo, E foi isso. Ó a viagem do Gustavo. Aí eu, tipo, esperei, eu marquei um dia pra ser o apocalipse deles. O apocalipse deles. Eu fico imaginando Pedro editando. Eu queria... Eu preciso comprar um computador decente pra reinstalar The Sims agora. Fiquei com vontade. Você, que faz computadores, se quiser mandar um novo computador pra gente, estamos aceitando. Se quiser patrocinar a gente com computadores novos... Estamos aceitando. Alô, Intel. Alô, Intel. Liga pra gente. Beijo. Alô, Lenovo. Não, então. E no final, é o que o Doctor fala lá pra Bill a hora que eles estão na sala do presidente, lá no salão oval, com o presidente dos Estados Unidos. E o Doctor começa a explicar. Fala, então, a gente está numa estamos numa simulação e... Porque ele conta a história que tá escrita no texto, né? Que existia um demônio que queria invadir a Terra? Isso. Que queria invadir a Terra, mas ele tinha que conhecer bem. E é o que os alienígenas lá estavam tentando fazer. Só que daí o que acontece quando as simulações deles, a inteligência artificial, digamos assim, ela toma consciência disso. Nossa, que momento mais Westworld agora. Eu lembrei de Westworld. Falar. Não spoiler, que ainda não vi. Nossa, Vini. Você não viu Westworld? Você tá falando da sua vida, Vini. Sai daqui. Mas olha só, peraí, calma aí. A questão é o seguinte... Para de ficar sem os criadinhos da... Um churrasco. Sim. Como só vai estrear em 2018, eu vou assistir mais perto, porque eu não quero ficar sofrendo. Gente, posso assistir duas vezes. Vou ter que esperar... Eu vou ter que esperar até 2019 pra saber o desenrolar de Sense8. Você acha mesmo que eu vou aguentar outra angústia dentro do meu coração esperando por Westworld? É uma teoria bem Westworld, você que assistiu Westworld da HBO. Se não assistiu, assista, que é uma série linda, maravilhosa. Tandy Newton. Beijos. E... É a teoria que quando as criaturas que são manipuladas, que são as inteligências artificiais, acordam e veem que elas são manipuladas, digamos assim, elas começam, ou elas se rebelam, ou elas tiram a própria vida. Em Westworld, a gente teve as que se rebelaram e as que tiraram a própria vida. Mas é que Westworld é uma coisa bem... Uma viagem bem mais existencial, bem mais filosófica. Mas o básico do básico é isso. E o final do episódio foi isso. As pessoas escolheram... as pessoas escolheram... se matar pra proteger a verdade do que se rebelarem. Acho que a gente já pode ir pro final, né? Uhum. Alguém tem mais alguma coisa pra falar a respeito do episódio? A gente... Não. Vimos que a Missy, o Doctor salvou a Missy. Aí vimos que estava numa simulação. O Doctor da simulação enviou um e-mail para o Doctor da vida real. Porque, plot twist, ele estava gravando com o óculos sônico dele todo o tempo. Então, aquele e-mailzinho do começo do episódio foi visto. Toda a gravação foi vista pelo Doctor. E no final tem um outro e-mail. Salve, Doutor. Por favor, salve eles. Ô, doutor. E é isso aí. E vamos para a vida... voltamos para a vida real, com o Doctor ligando para Bill, falando para ela ligar para Penny. E foi muito bonitinho. Pega ele falando... Pega enquanto dá tempo. Isso aí, porque a coisa vai... vai vir hell and high water, como dizem os americanos, a expressão em inglês. Que o, né, o pau vai comer, véio, vai fechar, o bicho vai pegar, próximo vai pegar, velho. Alguém tem mais alguma coisa pra falar antes da gente falar do Next Time? A Bill precisa aumentar a autoestima dela. Porque ela achou que a Penny era muito areia pro caminhãozinho dela. Não, Bill, você consegue. Vai lá. Bill, você é linda. A gente acredita em você. Vai lá. Sim, tipo, se abraça. Você pode. Desculpa aí, Pedro. Desculpa aí se a gente não filosofou o suficiente. Mas Pedro vai estar no sem ser nesse, no próximo, talvez. Daí ele vai poder filosofar o tanto que ele quiser. E voltamos para a vida real, Doctor. E vamos para o Next Time. O episódio da semana que vem, que eu não lembro o nome porque eu não marquei, mas tudo bem. The Pyramid at the End of the... A Pirâmide no Fim do Mundo, né? Negócio assim. Isso. O que vocês acharam daquele submarino do lado do avião? É um submarino, né? Eu tentei voltar, não reconheci até agora realmente o que é que... ali. Eu achei que era um míssil, tipo uma bomba. Então. Mas na semana que vem o episódio vai ser a continuação desse, da história desse. Vemos o Doctor lá com a ONU, soldado, será a ONU, será a UNIT, que serão aqueles soldados. Saudades da UNIT. Que serão aqueles soldados. A Unit apareceu especial. Unit dominada pelos cérebros. Sim. O que será que aconteceu com a Unit depois do especial de Natal, hein? Sobrou ninguém. Será que sobrou alguém? Então, será que são os soldados do Next Time? Será que a Terra vai ser invadida pelos alienígenas? Porque o Doctor fez uma chamada geral. Falou assim, gente, é o seguinte, a casa vai cair, junta todo mundo aí, porque ó, o bicho vai pegar. E é isso aí, estamos empolgados para o próximo episódio. Estamos empolgados. Só queria que o Moffat trouxesse o Capitão Jack de volta, só para dizer tchau. Acho que não vai acontecer. Também acho que não. É, né? Paciência. Mas se ele foi capaz de trazer o John Sim... Quem não, né? Que circunstância. Bom, vamos às notas do episódio, que já tá tarde, eu tô quase com sono já. Vamos começar com um convidado de 0 a 5, Jefferson. Quanto você dá pra esse episódio? Eu dou 5. Tipo, melhor episódio até agora. E é a prova que o Moffat, quando tá contido ali, ele consegue fazer um trabalho muito bom. Sim. Extremes pra mim, nota máxima. Não tenho que colocar de defeito ali. Pra mim, perfeito. Gustavo? Muito bem. Eu também vou ter que dar 5 estrelas pra esse episódio, porque eu achei que tudo que tava faltando até agora, tudo que eu tava sentindo que tava faltando até agora, teve nesse episódio. Então, 5 parabéns pra eles. Vinícius? 5, não tenho como dar outra nota que não seja 5. O episódio foi foda. Como o Jefferson disse, isso é a prova de que o Moffat consegue fazer um bom trabalho. que ele é foda. Eu também vou dar 5, porque foi um baita de um episódio, foi muito legal, assisti duas vezes e as duas vezes eu fiquei, isso tinha um episódio com selo mofá de qualidade, quando ele tá inspirado e não quer ser maluco, ele consegue, como o Jefferson falou, espero que ele continue nesse ritmo até o fim da temporada, não querendo fazer loucuras, acho meio difícil, né, que é a última temporada dele, né, mas vai saber, isso aí mofá, continue assim. Jefferson, as pessoas podem te achar nas redes sociais, se você quiser deixar aqui o seu Twitter, seu Facebook, onde as pessoas podem ler suas reviews de Doctor Who. Fala aí pra gente. Vamos lá. Então, meu Instagram é Rodrigues Jefferson, tudo junto, um F só. Meu Twitter é Jeff Rodrigues, J-E-F-E Rodrigues, também tudo junto, pra você poder ler as minhas reviews. Entra lá no seriemaniacos.tv, tá no Instagram, é só procurar por seriemaniacos que você acha. Acompanha a gente, é legal, eu prometo. É muito bom, eu gosto, espero que vocês gostem também. Eu gosto. Gustavo! Ah, então vamos lá, gente, me segue no Twitter, que é @gustavo_f, ou... no Instagram também, já que o Jefferson falou, vou falar no Instagram também pra dar uma movimentada. Que é... deixa quieto, o Instagram não precisa, vai, é complicado demais. Me segue no Twitter. Vinícius? Oi. O meu Twitter é Vinerod, V-I-N-E, Rod, um demudo. E o Instagram é... complicadinho. Né? Essas pessoas não sabem usar os mesmos users para Instagram e Facebook. Ah, é, porque eu tenho um problema que eu preciso resolver do Instagram. O meu é @jessica_laiz, o meu Twitter, o meu Instagram é o mesmo, mas meu Instagram é só pros miguxos, desculpa. É só pros amigos. Metida! Metida, né? Falou, não, só pessoa agora que gosta no podcast que não vai seguir os fãs, os ouvintes do podcast. Aí depois você quer mais pessoas. Fica quieto, Vinícius, fica quieto. Mas se você quiser seguir o Instagram, nos recadinhos do coração, tem o nosso Instagram lá. Então segue a gente no Instagram do Universo Who. E segue a gente no Twitter também, se você quiser falar. A gente tá falando de séries. Eu, essa semana, estou falando de American Gods, porque esse episódio dessa semana foi lindo, maravilhoso, foi muito bom. Laura Moon, que mulher. Sim. E que série, senhor. American que série, Gods, meus que amigos. Série, meus que amigos. Série. Eles conseguiram deixar o livro do Neil Gaiman melhor do que já é. Acho que é isso aí, né, gente? Desculpa aí. Só deixa eu agradecer, quero agradecer antes. Ô, Jefferson, pode falar. Então, agradecer pelo convite, tá? Eu gosto muito do site, acompanho desde que eu comecei a procurar coisas do Doctor Who. Me sinto realmente muito honrado de estar aqui. Isso foi muito legal. Eu espero voltar mais vezes. Pode. Ok, sim, a gente te agradece. Já tá na lista já da rotação, já, fi. Já era. Agora já era. Muito obrigado por ter aceitado o convite. A gente gosta muito mesmo do site, do Série Maníacos. A gente gosta muito. Eu e o Vinícius já falamos, nós gostamos muito das suas reviews. Foi muito legal ter você aqui com a gente. E da próxima vez eu tenho certeza que você já vai chegar, abrir a porta da geladeira, pegar a cerveja gelada, sentar no sofá e falar assim: então, acho isso. E tá essa convidado. Eu tava meio convidado tímido, que fica sentadinho tentando escutar a bagunça da casa. Não, na próxima você já tá bebendo cerveja e comendo churrasco com a gente já. Mas muito obrigada mesmo pela presença. E pode ter certeza que até o final da temporada chamaremos você de novo. Pode ficar tranquilo. O senhor Gustavo começou tímido, mas agora aqui, ó. Faz piadinha de rebelde. Muito obrigada pra você que ouviu o nosso podcast até o final. Desculpa a bagunça, desculpa a não linearidade. Se faltou a gente comentar alguma coisa, deixe seus comentários ou no nosso Facebook ou no nosso site sobre o que você achou desse episódio, o que você tá achando do nosso podcast, se a gente tem que melhorar alguma coisa, se a gente tem que parar de falar sobre alguma coisa, se tá gostando do formato. Críticas construtivas são sempre aceitas, ok? Então é isso aí, gente. Muito obrigada. Até semana que vem com o podcast de The